Babilônia que vai cair. Como Sodoma, Deus vai destruir. O pecado não tem como fugir. Pois o tempo hei de chegar. Não deixe o ego nem a fama te matar. O pecado só vai te afastar de Deus. Nos hit, Babilônia City oferece prazer. Um drink, a tentação na sombra dos plaquê. Ei, no esconderijo do Altíssimo não tem fumê. A honra e glória de si não vai prevalecer. Nem neguinho que troca de ideia com mousse, troca de roupa. Liquidação, compre o MC e leve a banca toda. Que tá de olho nos flash, se projeta e cresce. Seu ego engrandece e de Deus esquece. Investe em sua poesia excitante. Só aderentes e morais, amantes do cifrão. O brilho do broche que te atrai. Quem vai colar com esta lila de Calvin Klein? Vai, pula sem noção, sai do chão, faz barulho. E nada vale um flow sem amor, vira entulho. É, rap cante na pista, o bom levita, prevê o sepulcro. Sai, meu povo dessa terra e procura refúgio. A Babilônia que vai cair. Como Sodoma, Deus vai destruir. O pecado não tem como fugir. Pois o tempo hei de chegar. Não deixe o ego nem a fama te matar. O pecado só vai te afastar de Deus. E nem Sodoma moderna passando dos limites. O povo cego esquecendo dos mandamentos de Cristo. As mina pira por dinheiro, vai até o chão. Nos microfones iludido com fama, ostentação. Pra que posar de uísque caro na mão, se no final a Babilônia vai cair pelo chão? O desamor ao nosso Deus, ao próximo também. Um tiro disparado matou, mas ninguém sabe quem. Dinheiro só compra ostentação, dinheiro não compra a salvação. De ilude te traga, essa é a verdade. Três poucos aqui pregando sem maquiagem. Não tô aqui por dinheiro, faço de coração. Sem hipocrisia, meu rap é uma pregação. Quero trilhar com Jesus, sem medir consequência. Usando amor como arma no revide da violência. Babilônia moderna vai cair, se depender de mim, já era fim. A Babilônia que vai cair. Como Sodoma, Deus vai destruir. O pecado não tem como fugir. Pois o tempo hei de chegar. Não deixe o ego nem a fama te matar. O pecado só vai te afastar de Deus. Ostentação babilônica é o que te seduz. Muitos buscam as marcas, eu prefiro a cruz. Alfa Romeo, Cadillac encostado no chão. Best Buy, Mr. Get, muita ostentação. Lacoste, Go Boy, Armani é o que o mundo traz. Não me faz tão feliz, isso não me atrai. Mídia constante, incentivo ao redor, cartaz, TV, eu te dou. Não me conquista que Deus é maior, que ele é muito maior. Consumo do caro não me impressiona. Resgate de almas perdidas, isso sim me impulsiona. Sabedoria divina sempre constante no som. Pregando vida abundante, mas desprezando mamon. O dinheiro é bom servo, mas não pode dominar. Ou você usa o dinheiro, ou ele vai te usar. A Babilônia moderna não me atrai pro inferno. Prefiro viver com Cristo no seu reino eterno. A Babilônia que vai cair. Como Sodoma, Deus vai destruir. O pecado não tem como fugir. Pois o tempo hei de chegar. Não deixe o ego nem a fama te matar. O pecado só vai te afastar de Deus.